Cicheiro 86, página 700. Aproximei-me de um canto onde se encontrava um baú com suprimentos médicos e apoiei-me na parede. Uma onda de dor subiu pelas minhas pernas acima, provocada pela repentina libertação da tensão e como reação aos nervos. Descalcei os sapatos e recostei-me contra a parede, deliciando-me com os pequenos espasmos que se lançavam pela espinha dorsal e pelo pescoço, à medida que o esforço de estar em pé era aliviado. Cada centímetro quadrado de pele parecia repentinamente sensível em tal estado de fadiga. Quando a necessidade de forçar o corpo a trabalhar é subitamente suspensa, o ímpeto remanescente parece forçar o sangue a circunscrever-se ao perímetro do corpo, como se o sistema nervoso demonstrasse relutância em acreditar no que os músculos já haviam aceitado com prazer. Agora já não precisava de me mover. O ambiente na cabana estava quente e barulhento devido à respiração dos seus ocupantes. Não era a algazarra saudável de homens roncando, mas a respiração superficial e ofegante de homens para quem respirar era doloroso, e os gemidos daqueles que encontraram uma amnésia temporária que os liberta da obrigação máscula de sofrer em silêncio. Os homens que se encontravam nesta cabana eram os que estavam gravemente feridos, mas não corriam perigo iminente de morte. Eu sabia, entretanto, que a morte caminha à noite pelos corredores das enfermarias, procurando aqueles cujas defesas estão baixas e que possam inconscientemente vagar por causa da solidão e do medo e com os quais se possa cruzar no seu caminho. Alguns dos feridos tinham as esposas a dormir ao seu lado para os confortar na escuridão, mas nesta cabana não se achava nenhuma. Eles tinham-me a mim. Se eu pouco podia fazer para os curar ou para reduzir o seu sofrimento, pelo menos podiam ter a certeza de que não morreriam sozinhos, que estava ali alguém de guarda entre eles e a escuridão. Além de poder fazer qualquer coisa, era meu dever apenas estar ali. Levantei-me e percorri mais uma vez lentamente os espaços estreitos entre os catres no chão, agachando-me junto a cada um dos homens, murmurando, tocando-lhes, ajeitando um cobertor, alisando cabelos desgrenhados e massageando os nós que se formam nos músculos contraídos. Um gole de água aqui, uma troca de um penso ali, a percepção de uma atitude de tenso constrangimento que significava que era necessário um urinol e a oferta simples e prática do utensílio que permitia ao homem aliviar-se, a garrafa de barro vidrado que se tornava pesada e quente nas minhas mãos. Saí para esvaziar uma dessas garrafas e parei por um instante, absorvendo a noite úmida e fria, deixando os chuviscos remover a sensação do toque de peles ásperas e peludas e o cheiro de homens suados. Não dormiste muito, Sassenach. A suave voz escocesa veio da estrada. As outras cabanas que serviam de hospital também se encontravam naquela direção. Os alojamentos dos oficiais ficavam situados do lado oposto na casa paroquial. Tu também não dormiste muito, respondi secamente. Há quanto tempo ele não dormiria? Perguntei a mim mesma. Dormi no campo ontem à noite com os homens. Ai sim, e um sono muito reparador, disse eu com uma ironia que o fez rir. 6 horas de sono, num campo úmido, seguido de uma batalha na qual fora pisado por um cavalo, ferido por uma espada e sabe Deus que mais. Em seguida, ele reunir os seus homens, recolher os feridos, cuidar dos que estavam magoados, chorar aos mortos e servir ao seu príncipe. E durante todo esse tempo eu não o vira parar para comer, beber ou descansar. Não me dei ao trabalho de o censurar. Nem valia a pena mencionar que ele deveria estar entre os pacientes, deitado no chão. Era sua função estar ali de pé também. Há outras mulheres, Sassenach, declarou ele ternamente. Queres que peça ao Archie Cameron para mandar uma delas para aqui? Era uma tentação. Mas uma tentação que eu recusei antes de a poder considerar melhor, com medo de que, se eu reconhecesse o meu cansaço, não me conseguiria levantar outra vez. Alonguei-me colocando as mãos atrás dos quadris. Não, respondi eu. Vou aguentar até ao amanhecer. Nessa altura, outra pessoa poderá render-me por algum tempo. De certo modo, eu achava que tinha de ajudar os pacientes a atravessar a noite. De manhã, eles estariam a salvo. Ele também não me censurou. Apenas pousou a sua mão no meu ombro e puxou-me para ele por um instante. Partilhámos a escassa força que nos restava em silêncio. Fico contigo então, disse ele, afastando-se finalmente. Eu também não vou conseguir dormir antes de o dia clarear. E os outros homens de Lalibroch? Fez um sinal com a cabeça na direção dos campos, junto à cidade onde o exército estava acampado. Murtagh está ao comando. Ah, muito bem. Assim não tens de te preocupar, afirmei eu, e vi o seu sorriso à luz da janela. Havia um banco do lado fora da cabana, onde a dona de casa se sentava nos dias de sol para arranjar o peixe ou consertar a roupa. Puxei-o para que se sentasse ao meu lado e ele deixou-se cair contra a parede da cabana com um suspiro. O seu estado óbvio de exaustão fez-me lembrar Fergus e a sua expressão atordoada de perplexidade depois da batalha. Estendi o braço para acariciar a nuca de Jamie e ele virou a cabeça cegamente na minha direção, descansando a sua fronte contra a minha. Como correram as coisas ontem, Jamie? Perguntei num sussurro, os dedos massageando lentamente e com força os músculos tensos do seu pescoço e ombros. Como foi? Conta-me. Fez-se um breve silêncio. Depois ele suspirou e começou a falar, hesitante no início, em seguida mais rápido, como se quisesse desabafar. Não fizemos uma fogueira, porque Lord George achava que devíamos deixar a serra antes da aurora e não queria que vestígio algum de movimentação fosse visto lá embaixo. Ficámos sentados no escuro durante algum tempo. Não podíamos sequer falar, pois o som seria levado até à planície. E permanecemos assim, aguardando. Então senti uma coisa agarrar a minha coxa no escuro e quase caí. Enfiou o dedo na boca e esfregou-o cautelosamente. Quase arranquei a língua com uma mordidela. Senti o movimento dos seus músculos quando sorriu, embora o seu rosto estivesse escondido. Fergus? O fantasma de uma gargalhada flutuou na escuridão. Sim, Fergus. Arrastou-se pela erva sobre a barriga, o diabinho, e eu pensei que era uma cobra. Contou-me, sussurrando, o que Anderson lhe dissera. Eu rastejei atrás dele. E levei o Anderson à presença de Lord George. A sua voz soava, arrastada e enleada, murmurando sob o feitiço do toque das minhas mãos. Então veio a ordem de que iríamos partir, seguindo o trilho de Anderson. Todo o exército se levantou e se pôs a caminho na escuridão. A noite estava límpida. Livre da habitual camada de nuvens que captava a luz das estrelas e enviava uma luz difusa em direção à terra, e não havia luar. O exército das terras altas seguia em silêncio pelo caminho estreito atrás de Richard Anderson. Cada homem conseguia ver apenas os calcanhares em movimento do homem que caminhava à sua frente, cada passo alargando o trilho pelo mato molhado. O exército movia-se quase sem ruído. As ordens eram transmitidas em murmúrios de um homem para o outro e não gritadas. As espadas de lâmina larga e os machados estavam ocultos nas dobras dos sailes e os frascos de pólvora enfiados dentro das camisas, junto aos corações acelerados. Mal chegaram a solo firme, ainda em completo silêncio, os homens das terras altas sentaram-se. Acomodaram-se o mais confortavelmente possível, sem fazer lume. Comeram os alimentos frios que tinham levado e prepararam-se para dormir, enrolados nos seus sailes, à vista das fogueiras do acampamento do inimigo. Ouvíamo-los conversar, disse Jamie. Estava recostado contra a parede da cabana, com os olhos fechados e as mãos entrelaçadas atrás da cabeça. É estranho ouvir homens a rir de uma piada, ou a pedir uma pitada de sal, ou um gole do odre de vinho, e saber que dentro de poucas horas os poderíamos matar, ou eles a nós. Não conseguimos parar de pensar, sabes? em como será o rosto que tem aquela voz. Será que o reconheceremos se o encontrarmos pela manhã? Ainda assim, os temores da expectativa da batalha não podiam exceder o absoluto cansaço e, portanto, os Fraser negros, assim designados por causa dos vestígios de carvão que ainda adornavam os seus rostos, e o seu chefe já estavam acordados há mais de 36 horas nessa altura. Ele pegara num feixe de juncos para servir de almofada, enrolou bem o chail em volta dos ombros e deitou-se no mato ondulante ao lado dos seus homens. Quando servia no exército francês, anos antes, um dos sargentos explicara aos mercenários mais jovens o truque de adormecer na noite anterior à batalha. Acomodem-se confortavelmente, examinem a vossa consciência e façam um bom ato de contrição. O padre Hugo dizia que, em tempos de guerra, mesmo que não haja nenhum sacerdote para nos absolver, os nossos pecados podem ser perdoados desta forma. Como não podemos cometer pecados enquanto dormimos, acordaremos em estado de graça, prontos a cair sobre o inimigo. E se não ambicionarmos mais nada, a não ser a vitória ou o céu, como poderemos ter medo? Embora encontrasse algumas falhas neste argumento, Jaime, ainda assim, considerava-o um bom conselho. Libertar a consciência tranquilizava a alma, e a reconfortante repetição de uma prece distraía a mente de fantasias atemorizantes e embalava-a em direção ao sono. Ele ergueu os olhos para a abóbada negra do céu e obrigou a tensão dos músculos dos ombros e do pescoço a relaxar no abraço duro do sol. As estrelas estavam fracas e indistintas naquela noite, em nada se comparando com o clarão das fogueiras inglesas próximas. A sua mente concentrou-se nos homens que estavam à sua volta, detendo-se por um instante em cada um deles, um por um. A mancha do pecado era leve na sua consciência, em comparação com a preocupação que sentia pelos seus homens. Ross, McMurdo, Kincaid, McClure, parou para agradecer por pelo menos a sua mulher e o menino Fergus estarem a salvo. A sua mente demorou-se na sua mulher, desejando comprazer-se na lembrança do seu sorriso confiante, no calor sólido, maravilhoso, do seu corpo nos seus braços, comprimido com força contra ele quando lhe deram um beijo de despedida naquela tarde. Apesar do seu próprio cansaço e da presença de Lord George, que se encontrava à sua espera lá fora, teve vontade de roubá-la no colchão ali mesmo e possuí-la rápida e imediatamente sem se despirem. Estranho, como a iminência da luta o deixava sempre tão excitado. Também agora. Mas ele ainda não terminara o seu rol mental e sentia que as pálpebras se fechavam à medida que o cansaço tentava arrastá-lo para as profundezas do sono. Esqueceu o leve aperto dos testículos que sentiu ao pensar nela e retomou a sua lista de chamada. Um pastor, traiçoeiramente levado a dormir pela contagem dos carneiros que conduzia ao matador. Mas não seria um massacre, tentou assegurar a si mesmo. Poucas baixas no lado jacobita. 30 homens mortos. De um contingente de 2.000, apenas uma débil possibilidade de algum dos homens de Lallybroch estar entre eles, certo? Se ela estivesse certa. Estremeceu ligeiramente sob o chail e esforçou-se por afastar a dúvida momentânea que revolvia as suas entranhas. Se, meu Deus, se. Ainda tinha dificuldade em acreditar nisso, embora a tivesse visto junto àquela pedra maldita. Vira o rosto dissolver-se em terror, ao redor dos olhos dourados, arregalados de pânico, os próprios contornos do seu corpo esvaindo-se, enquanto ele, também em pânico, se agarrara a ela, puxando-a para si, sentindo pouco mais do que o frágil osso duplo do seu braço sob a sua mão. Talvez a devesse ter deixado ir, de volta à sua própria época. Não, talvez não. Tinha a certeza de que a deveria ter deixado ir, mas ele puxara-a para si, dera-lhe a escolher, mas mantivera-a junto dele pela pura força de querê-la ao seu lado. E assim, ela ficara, e dera-lhe a ele a escolher, acreditar nela ou não, agir ou fugir. E a escolha estava feita, agora, e nenhuma força terrena poderia impedir a chegada do alvorecer. O seu coração batia com força, a pulsação ecoando nos pulsos, nas virilhas e na boca do estômago. Procurou acalmá-lo, retomando a sua contagem, um nome para cada batida de coração. Willie McNabb, Bobby McNabb, Gordy McNabb. Graças a Deus, o jovem Rabbi McNabb estava a salvo em casa. Will Fraser, Ewan Fraser, Geoffrey McClure, McClure. E lembrava-se de George e Sorley? Remexeu-se ligeiramente com um débil sorriso, apalpando a zona dorida ao longo das suas costelas. Murtagh, sim, Murtagh, botina velha e boa. Pelo menos contigo a minha mente não precisa se preocupar. William Murray, Rufus Murray, Gordy, Wallace, Simon. Finalmente fechara os olhos, encomendara todos eles aos cuidados do céu escuro acima de si e perdera-se no murmúrio das palavras que ainda lhe vieram à lembrança, muito naturalmente em francês. Mon Dieu, je regrette. Fiz as minhas rondas na cabana, trocando um curativo encharcado de sangue da perna de um dos homens. O sangramento já deveria ter estancado. Má nutrição e ossos fracos. Se o sangramento não tivesse parado antes de o galo cantar, eu teria de mandar chamar Archie Cameron ou um dos cirurgiões veterinários para lhe amputar a perna e cauterizar o toco. Detestava a ideia. A vida já era suficientemente difícil para um homem que tivesse todos os seus membros em bom estado. Esperando o melhor, aspergi o novo curativo com uma pequena quantidade de sulfato de alumínio e enxofre. Se não melhorasse, mal não faria. O mais provável é que lhe doesse, mas quanto a isso, nada poderia ser feito. Vai arder um pouco, murmurei para o homem, enquanto lhe envolvia a perna nas ligaduras. Não se preocupe, madame, sussurrou ele. Sorriu para mim, apesar do suor que lhe escorria pelo rosto, brilhante à luz da minha vela. Eu aguento. Ótimo. Dei-lhe uma palmadinha no ombro, alisei-lhe os cabelos para trás e dei-lhe um gole de água. Virei vê-lo daqui a uma hora, se conseguir aguentar o curativo tanto tempo. Eu aguento, repetiu. Quando voltei lá para fora outra vez, pensei que Jamie já tivesse adormecido. A sua cabeça descansava nos braços cruzados sobre os joelhos. Mas ele ergueu o rosto ao ouvir os meus passos e segurou-me na mão quando me sentei ao seu lado. Ouvi o canhão ao amanhecer, disse eu, pensando no homem que estava lá dentro, com a perna destruída por um tiro de canhão. Temi por vocês. Ele riu baixinho. Eu também, Sassenach. Todos nós. Silenciosos como tufos de neblina, os escoceses avançaram pelo mato pé ante pé. Não havia qualquer indício de que a escuridão estivesse a diminuir, mas a sensação física da noite modificara-se. O vento mudara a direção, era isso. Soprava do mar para a terra fria e podia ouvir-se o débil rugido das ondas nas areias distantes. Apesar da sua impressão de escuridão continuada, a luz aproximava-se. Viu o homem a seus pés, mesmo a tempo. Mais um passo e teria caído de cabeça sobre o corpo curvado do homem. O seu coração batia fortemente devido ao choque que a descoberta lhe provocara e agachou-se depressa para poder ver melhor. Um casaco vermelho. Ia dormir. Nem morto, nem ferido. Estreitou os olhos com força para espreitar a escuridão em seu redor, apurando o ouvido para escutar a respiração de outros homens adormecidos. Nada, além dos ruídos do mar, do mato e do vento, o leve sussurro de pés furtivos, quase amortecido pelos rugidos abafados da noite. Olhou apressadamente para trás, umedecendo os lábios ressequidos, apesar do ar úmido. Havia homens muito perto, na sua retaguarda. Não ousou hesitar por muito mais tempo. O próximo homem poderia não ser tão cuidadoso e não ver onde pisava, e não podiam correr o risco de desencadear uma gritaria. Colocou a mão na adaga, mas hesitou. Guerra era guerra, mas ia contra os seus princípios assassinar um inimigo adormecido. O homem parecia estar sozinho, a alguma distância dos seus companheiros. Não era uma sentinela. Nem mesmo o mais desleixado dos guardas dormiria, sabendo que o exército das terras altas estava acampado nas colinas mais acima. Talvez o soldado se tivesse levantado para ir aliviar-se e se tivesse afastado bastante dos seus camaradas com esse intuito. Depois, perdendo-se no escuro, decidiu deitar-se no sítio onde estava e dormir até o dia clarear. O metal do mosquete estava escorregadio devido ao suor da palma da sua mão. Esfregou a mão no chale, depois levantou-se, segurou no mosquete pelo cano e fez a coronha girar num arco maligno para baixo. O choque do impacto fez estremecer as suas omoplatas. Uma cabeça imóvel é sólida. Os braços do sujeito saltaram para os lados com a força da colisão. Mas, à exceção de uma explosão de ar nos pulmões, ele não fez qualquer ruído e agora jazia, esparramado de barriga para baixo, flácido como um trapo. Com as palmas das mãos dormentes, ele inclinou-se outra vez e tateou por baixo do maxilar do inglês, à procura de pulsação. Encontrou-a e, tranquilo, levantou-se. Ouviu-se um grito abafado de surpresa vindo de trás e ele girou nos calcanhares, o mosquete já no ombro, o cano quase tocando o rosto de um dos homens do clã MacDonald de Keppoch. Mon Dieu! Murmurou o homem benzendo-se e Jamie cerrou os dentes de irritação. Era o maldito padre francês de Keppoch, vestido, por sugestão de O'Sullivan, com chale escocês e camisa, como os combatentes. O homem insistiu que era seu dever levar os sacramentos aos feridos e mortos no campo de batalha, explicou-me Jamie, prendendo o seu chale manchado no ombro. A noite arrefecia cada vez mais. A ideia de O'Sullivan era de que, se os ingleses o apanhassem vestido com o seu hábito, o fariam em pedacinhos. Quanto a isso, talvez sim, talvez não, mas ele parecia um palerma em trajes escoceses, acrescentou com ar de censura. O comportamento do padre também não ajudara a amenizar a impressão causada pela sua vestimenta. Percebendo tardiamente que o seu assaltante era um escocês, suspirou de alívio e em seguida abriu a boca. Com um movimento rápido, Jamie tapou-lha antes que qualquer pergunta imprudente pudesse emergir. O que faz aqui, padre? Grunhiu, com a boca encostada ao ouvido do sacerdote. O senhor deve permanecer atrás das linhas. Os olhos arregalados do padre revelaram a verdade a Jamie. O homem de Deus, perdido na escuridão, achou que realmente estava atrás das linhas. E a compreensão tardia de que, na verdade, estava na vanguarda dos escoceses que avançavam fez com que os seus joelhos amolecessem. Jamie olhou para trás. Não ousava mandar o padre para a retaguarda. Na escuridão enevoada, ele poderia facilmente dar de caras com o escocês, ser tomado por um inimigo e ser morto logo ali. Segurando o homenzinho pela nuca, forçou-o a ajoelhar-se. Deite-se no chão e mantenha-se aí, até o fogo cessar, sussurrou ao ouvido do padre. Ele assentiu, balançando a cabeça de modo frenético. E depois, de repente, viu o corpo do soldado inglês deitado no chão a poucos passos de distância. Ergueu os olhos aterrorizados para Jamie e pegou nos frascos de crisma e água benta que trazia presos ao cinto, no lugar de uma adaga. Revirando os olhos para cima de desesperação, Jamie esboçou uma série de gestos enérgicos, tentando indicar que o sujeito não estava morto e que, portanto, não precisava dos serviços do padre. Tendo os gestos fracassado na sua intenção, ele inclinou-se, segurou na mão do sacerdote e encostou os seus dedos ao pescoço do inglês, ilustrando através deste método simples que o homem não era, na verdade, a primeira vítima da batalha. Surpreendido naquela posição ridícula, ficou paralisado quando uma voz atravessou a neblina atrás dele. "Pare", disse a voz. "Quem está aí?"